Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Pode-se sentar, queridos. Na leitura que fizemos, na primeira carta de João, e no primeiro capítulo, nós vamos tirar dois versículos para nós meditarmos neste início de noite. O versículo 5 e o versículo 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu li um texto do pastor Ricardo Barbosa, e ele conta uma história. Ele é escritor, pastor Ricardo Barbosa, e no seu livro ele conta uma história que um teólogo, ele muito renomado, ele fez a seguinte confissão: eu sou um teólogo, passei minha vida lendo, ensinando, pensando e escrevendo sobre Deus. Mas preciso ser honesto, esse teólogo falou. Eu nunca experimentei de fato Deus. Eu não tenho consciência do que realmente significa a presença de Deus. E você pode dizer, como um teólogo renomado, professor, escreve uma coisa dessa? Será possível isso? Uma pessoa que passou anos ensinando teologia, escrevendo apostilas, e confessa uma coisa dessa? Eu quero dizer que não é o estudo teológico, ou seja, o estudo através do intelecto, que nos dá condições de nós termos experiência e conhecermos a Deus. E esse testemunho desse teólogo, que teve uma coragem imensa de falar isso, não há dúvida que essa tem sido também, infelizmente, a experiência de muitos cristãos, que não têm essa intimidade. E nós vamos falar sobre essa intimidade, que no futuro nós vamos aqui eleger 4 degraus para nós termos assim essa comunhão com Deus. A Bíblia, ela deixa bem claro, desde o seu início até o final, que a vontade de Deus, aquilo que Deus idealizou para mim e para você, é uma questão de relacionamento. O desejo de Deus é que nós tenhamos relacionamento com Ele. Não é desejo do homem, é um desejo de Deus. E vocês sempre lembram do fato que quando Deus fez os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ele tinha um desejo tão forte de relacionamento, que não era Adão e Eva que se dirigia à presença de Deus, mas Deus descia, deixava o seu trono, deixava a sua glória, e vinha estar com o casal. Esse era o desejo de Deus, relacionamento, de relacionar-se. Esse é o desejo de Deus. E nós, muitas vezes, não entendemos isso. nós, alguns acham um Deus distante, outros um Deus altamente poderoso, é poderoso, mas esse Todo-Poderoso, ele quer relacionar-se, ele deseja de relacionar, de relacionamento. O apóstolo Paulo, ele teve uma visão muito exata disso quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, quando ele diz: fiel é Deus, pelo qual, por esse Deus, vocês foram chamados para ter comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, nesse texto em que nós lemos, ele, no versículo 3, na última parte, ele diz: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que é comunhão? É intimidade. Eu posso, todos os cultos, o irmão Jamil está aqui na igreja, eu cumprimento ele: ô Jamil, tudo bem, Pai do Senhor, tal. Mas eu só vou, é conhecido, eu conheço Jamil? Conheço. Se alguém disser, conheço, Jamil, conheço. Não é? Mas um conhecimento superficial, porque eu conheço a fisionomia, não é, do Jamil, o seu biotipo. Mas eu só vou ter condições de conhecer de fato o Jamil se eu conviver com ele. E nesse caso, ninguém é melhor do que a esposa. Não é verdade? A esposa é que de fato conhece o marido, e o marido conhece a esposa. Por quê? Porque os dois convivem juntos, dormem juntos, andam juntos, comem juntos. E não é à toa que o relacionamento, uma figura do relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja, é uma questão de noivado e casamento. Essa figura expressa aquilo que Deus idealiza para mim e para você. Se Jesus Cristo, ele se prefigura como o noivo, e a igreja que somos nós como noiva, então é questão de relacionamento, de conhecimento. Imagine você casar com alguém que não conhece. Outro dia nós tivemos um problema e fomos fazer um aconselhamento, e alguém, eu disse, perguntei: como é que você conheceu o moço aí? Olha, nós nos conhecemos pela internet. Está tudo errado. Você, como é que você agora vai casar com alguém que conheceu pela internet? Você só pode casar com alguém que você conhece, não é? Conversa, mas não nesse negócio que cabe tudo no papel, na letra. Tem que ter um conhecimento profundo da família. E hoje está muito em moda esses casamentos por internet. Eu quero dizer o seguinte, ó, fuja desse negócio. Você tem que ter conhecimento. Casar é uma incerta. E depois que casa, eu não sabia que ele é assim. Eu não sabia que ela era assim. Claro, como é que vai saber? Não tinha intimidade, não tinha, né, comunhão, não tinha conhecimento. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Vai para o céu aquele que tem intimidade, que é noiva. E eu nunca vi noiva sem ter conhecido o noivo. Esse é o desejo de Deus, portanto, que nós tenhamos comunhão com Ele. E, infelizmente, como eu disse, existe falta disso aí. A amizade com Deus, nós temos que ter desejo da sua presença. Nós sentimos sempre desejo, a maioria dos cristãos hoje vivem com desejo das providências de Deus. Não sei se você está me entendendo. O desejo é da providência, daquilo que Deus pode fazer. Mas ninguém quer conhecer o Deus como ele é. E aqui está uma diferença. Você pode conhecer o Deus do que ele tem capacidade de fazer, mas nós precisamos conhecer o Deus como ele é. Nós percebemos, quando eu falei de Adão e esse desejo de nós nunca querermos essa comunhão com Deus, isso é uma coisa que nós herdamos também dos nossos primeiros pais. Eu falei que Adão e Eva, eles gozaram dessa comunhão porque o próprio Deus descia e ia ter comunhão com eles. Era um momento maravilhoso, esse em que o homem viveu no jardim do Éden, quando Deus tinha essa intimidade toda, Deus conversava. Todos os planos de Deus, naturalmente, Adão e Eva conheciam, porque era relacionamento, era conversa, e todo dia, não falhava um dia. Todavia, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, a primeira coisa que ele fez foi não querer essa comunhão. Apesar de que, como falamos ontem, Deus, por sua misericórdia e graça, mesmo o homem havendo pecado, Deus a si mesmo veio atrás do homem. Deus não abandonou o homem, mesmo vendo, assistindo a desobediência, o pecado, mas mesmo assim, Deus mostra a sua misericórdia, a sua graça, quando ele veio atrás do homem. E o que o homem fez? O homem se escondeu. Ou seja, quem não se interessou mais, quem se afastou do relacionamento de Deus com o homem, foi o próprio homem. Em Gênesis capítulo 13, versículo 8, Adão diz: então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se o homem e a mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Foi isso que Adão fez. Ele se escondeu, ou seja, ele não quis. E a maioria de nós hoje, nós, vou repetir, queremos os favores de Deus, queremos o que Deus quer trazer para nós, mas nós sempre estamos fugindo da presença dele. Nós vamos chegar lá, você vai entender a mensagem. Desta forma, essa herança de esconder da presença de Deus, desde Adão, nós também temos. Quando tudo está muito bem em nossa vida, quando as coisas estão ao céu de brigadeiro, aquela coisa maravilhosa, dinheiro, todos os projetos andando funcionalmente, aí o projeto nosso é, está tudo bem, dinheiro sobrando, olha, dívida paga, bênção pura. Então, o pensamento do ser humano, do cristão, ao invés de estar aumentando o seu relacionamento com Deus, ele programa o seguinte: eu acho que chegou a hora de eu ficar 30 dias em Paris, né? E vai numa agência de turismo, olha, qual é o melhor, Paris, não, enfim, aquele negócio, eu preciso gastar meu tempo, eu tenho condições agora de ficar 30 dias lá em Paris, né? Cidade maravilhosa, conhecendo a luz, tal. O que seria mais natural era o homem dizer assim: Deus fez tantas coisas para mim que eu vou reservar 30 dias na presença, não da luz de Paris, mas na luz de Deus. E ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não, chegou minha hora de descanso. Eu acho que já... Isso é fuga. Eu estou falando a realidade da humanidade. Quando nós temos tudo, a primeira coisa que nós fazemos, idealizamos, é fugir da presença de Deus. É fazer alguma coisa que esteja alimentando o nosso ego, os nossos desejos. E eu vou dizer, são desejos da carne, porque o desejo do Espírito sempre é estar na presença de Deus. Quanto mais nós somos abençoados, o ideal, o correto, era nós sermos mais agradecidos a Deus. E como nós agradecemos a Deus? Aumentando o relacionamento com Ele. Porque nós sabemos que esse é o desejo original de Deus, relacionar-se com o homem. Enquanto nós entramos num propósito de aperfeiçoar, de aumentar o nosso relacionamento com Ele, nós estaremos agradando quem? O Deus, porque essa é a vontade. E em gratidão a tudo que Ele fez em nossas vidas, nós devemos ter uma atitude de aumentar o relacionamento. Mas normalmente nós temos uma atitude de fuga, de sair da presença. Mas isso não é coisa de hoje. Nós vemos, já falei de Adão, não dá tempo para falar mais de personagem, mas vamos ver de Jonas, abençoado, escolhido para salvar uma cidade. Olha que coisa linda, ele foi escolhido para salvar uma cidade. Isso é privilégio, queridos, você ser um mensageiro para salvar uma cidade. E o que é que ele fez? tomou o sentido oposto. O sentido oposto. Fugiu da presença de Deus. Mas nós vemos também que é isso que acontece com o homem, com o ser humano. Não estou dizendo aqui de Jonas, eu falei de Adão. Aí você disse, mas Adão desviou. Se nós formos ver também de Caim, Caim sempre teve uma vida fugindo de Deus, depois que ele cometeu o homicídio. Mas nós vemos Jonas aqui, que ele fugiu da presença de Deus, e ele era servo de Deus. Ele era servo de Deus e fugiu. Quando nós andamos na presença de Deus, aí é o que João diz aqui. Se andarmos, na luz, como ele na luz está, temos comunhão. E a comunhão que Deus nos dá é uma comunhão que transcende, porque Deus escolheu a todos nós. O Senhor Jesus Cristo, ele tem a sua igreja aqui presente. Nós fazemos parte da igreja dele. E ele quer comunhão. E se nós temos comunhão com Deus, naturalmente nós temos que transcender essa comunhão para com os outros. É por isso que se nós andarmos na luz do Senhor, nós temos comunhão uns com os outros. Porque a luz de Deus nos revela isso, nos traz isso. Agora, o grande problema é que nós sentimos medo, receio de estar na luz. A fuga de todos, de não estar se aprofundando na luz, é porque normalmente nós não queremos que alguma coisa dentro de nós ou em nós seja revelada ou vista. Porque na presença da luz, tudo se vê. Quanto mais você aumentar a intensidade da luz, você verá mais detalhes. Você terá uma visão maior. E a luz do Senhor Deus, a luz emanada pelo Senhor Jesus Cristo, ele vem remover e mostrar tudo que precisa ser, não remover, tudo que precisa ser removido, ele vem mostrar. A luz do Senhor vai mostrar tudo. E nós receamos, porque existem muitas coisas ainda, mesmo que o Senhor esteja grandemente nos abençoando, mas existe dentro de nós desejos que nós sabemos que não agradam a Deus. E eu quero dizer o seguinte, que na luz do Senhor, estes desejos serão expostos. Ficar na luz do Senhor é como nós retirarmos toda a nossa roupa e ficarmos nus. E ninguém gosta de ficar nu, porque nu aparece todos os detalhes. E a presença de Deus, da luz do Senhor, dá uma visão da nossa nudez. E a nossa nudez vai revelar que nós temos alguma coisa que precisa, que nós nos envergonhamos e precisa ser mudado. Que nós não aceitamos, que nós... Entendeu? Estão entendendo a mensagem? Então esse é o processo que leva o homem sempre a se afastar. Se as coisas estão ruins, ele vem pedir a Deus que lhe concedam a bênção. A vinda é para a concessão da bênção, não para desfrutar da luz. Quando alcança a bênção, sai da luz com medo de que a luz venha revelar mais alguma coisa que você quer deixar. Andar na luz, querido, é ter a presença de Cristo vivo tanto em nós, como entre nós. Quando alguém está na luz do Senhor Jesus Cristo, é impossível ele ir a qualquer lugar que não seja percebido. Porque alguém vai olhar e vai dizer: essa pessoa é diferente. E a tendência nossa sempre é de evitar sermos diferentes. Nós queremos ser iguais. Você entra num shopping, numa coisa, e você, se alguém te olha diferente, você quer ficar igual para que não seja percebido. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos percebidos, porque dele, de nós, e dele emana a luz em nós, e nós devemos emanar a luz aos outros. Será possível, portanto, alguém está na igreja, está vindo todos os dias na escola, todos os domingos na escola dominical, aprendendo e até fazendo curso de teologia, e não andar na presença de Deus? Será possível uma pessoa trabalhar para Deus, estar na portaria, fazendo todas as coisas, e mesmo assim não estar ouvindo a voz de Deus e a sua direção? Claro que sim. Claro que sim. Muitos pode até pensar que esse seria o caso de pessoas que não são convertidas, mas é daqueles que não são realmente convertidos, esse é um caso, mas também de uma grande parte daqueles que foram chamados, escolhidos e tiveram os pecados perdoados. Portanto, são filhos de Deus, nasceram de novo, mas não estão andando na presença de Deus, nem estão ouvindo a voz de Deus. E alguém pode dizer: pastor, o senhor está aí contradizendo tudo, nós não estamos entendendo mais nada. Você pode ter os seus pecados perdoados, ter nascido de novo, e mesmo assim fazer como Jonas, fugir da presença de Deus e a ordem de Deus. Uma das coisas que nós verificamos isso é que quando Jonas foi lançado, ele não morreu afogado. Quem foi que mandou um grande peixe pegar o Jonas e guardar ele, transportá-lo? Quem foi? Deus. Então ele era de Deus. Mas não obstante ser de Deus, e por ele ser de Deus, ter recebido a comissão de Deus, mas ele estava fugindo da presença de Deus. Então está claro que é provado isso aí. Você ser de Deus e está fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus quer que faça. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 8, ele diz o seguinte: outrora, antigamente, vocês andavam em trevas, mas agora vocês estão andando na luz do Senhor. Ponto. Aí ele usa agora o verbo num imperativo: andai, imperativo, andai como filhos da luz. Nós éramos trevas, nós não tínhamos condições, mas nós recebemos a luz do Senhor. Você viu como mudou aqui, ó? Vocês já estão me vendo melhor, clareou, né? Agora está vendo os detalhes, o terno da camisa, da gravata, né? Que ele estava meio luz. E Paulo, ele diz assim agora, empregando o verbo no imperativo: andai como filhos da luz. O primeiro resultado do pecado em nossa vida sempre é tentar esconder o que somos. Sempre esconder o que somos é o resultado da desobediência. Quando nós somos desobedientes, você lembra que Jonas, agora entrou Jonas, Jonas está vindo na minha mente para falar de Jonas, não sei porquê. Viram que Jonas estava o maior, todo mundo lá orando, fazendo, né, orações, cada um pedindo para o seu Deus, que o navio estava indo a pique e o Jonas estava dormindo. Ele não queria que ninguém soubesse quem era ele. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas ele não queria que as pessoas soubessem disso. Quando nós desobedecemos a Deus, a primeira coisa que nós tentamos esconder é o que somos. Nós podemos saber muito sobre Deus. Podemos saber ter teologia, conhecer muita doutrina, mas a nossa experiência pessoal e afetiva com Ele pode ser extremamente pobre. Nós podemos ter uma riqueza intelectual muito grande, teológica, doutrinária, mas podemos ter uma experiência, podemos estar vivendo uma experiência afetiva com Ele extremamente pobre. E o que Deus quer é que nós tenhamos a nossa vida enriquecida. O que o mundo acha que o enriquecimento é o ouro, a prata, não é? E é isso que o Senhor falando à igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, está aqui pertinho, capítulo 3. Contudo, dizes: sou rico e estou enriquecido, e nada tenho falta. O mundo acha que a riqueza está nos bens, está no ouro. E sabe o que é que Jesus fala aqui? Você diz que é rico e está enriquecido e que não tem falta de nada, mas não sabes que és desgraçado, miserável, pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. A riqueza não está nos bens da terra, mas está naquilo que nós recebemos do Senhor. E como é que nós podemos comprar a verdadeira riqueza? Através do relacionamento, da intimidade, da afetividade com o Senhor, que é o que Ele quer que nós tenhamos. Veja bem, engraçado, que é Deus quem quer que nós nos acheguemos a Ele e nos relacionemos afetivamente, tenhamos uma grande intimidade com Ele. Esse é o desejo de Deus. E o nosso desejo sempre é afastar de Deus. A pobreza é a ausência de uma vida com Deus. Ter salvação não implica automaticamente em ter sido estabelecido um relacionamento afetivo com Deus. Um encontro pessoal que você encontrou e o cultivo de uma relação de amizade com Deus são coisas distintas. Eu falei, citando o exemplo aqui do Jamil, eu me encontro com ele toda semana, apertamos a mão e nos abraçamos, mas isso é um encontro que eu tenho sempre com ele, mas não significa uma relação de intimidade. E eu vou citar, pelo menos, que eu falei em 4 estágios e 4 degraus, eu olhei agora para o relógio, esqueci que eu estou no domingo no primeiro culto e que a hora não pode passar. O primeiro degrau que nós temos na nossa vida cristã, o primeiro estágio que nós temos na nossa vida cristã, é o nosso encontro pessoal com Deus, claro. Esse é o primeiro passo. Ninguém pode ter o segundo, o terceiro, sem ter um encontro com o Senhor. É o primeiro passo. O segundo é um relacionamento com Deus. Primeiro passo, o encontro. O segundo é o relacionamento. Só que o relacionamento depende de vontade, de desejo. Eu posso me encontrar ali com Barrichello no shopping, né? mas não foi esse desejo, eu tive um encontro com ele, né? Opa, tá aqui, Barrichello, tal. Não estava nem esperando encontrar o Barrichello ali no shopping, mas eu fui no shopping e de repente me deparo com o Barrichello, um encontro. Claro que nesse encontro nós pudemos conversar e ele tratar de alguns negócios, enfim, né? Enfim, poder sair um resultado bom, mas foi um encontro, mas precisa do encontro. Agora, segundo estágio é o relacionamento, ou seja, eu me encontro com ele, com o Barrichello e... Ô, Barrichello, ô, rapaz, foi bom te encontrar. Vamos conversar? Olha, eu tenho um assunto aqui, vamos sentar aqui, vamos tomar um café. Opa, já começa a mudar. O encontro foi, pode até ser casual. O encontro pode até ser inesperado. Mas a conversa não, muda. Olha, vamos sentar aqui, vamos tomar um café. Ah, vamos lá. E aí essa conversa pode ser de 5, 10, 20 minutos, uma hora, duas horas, três horas. E quanto maior a conversa, mas nós vamos tratar de muitas coisas, né? Depois de duas horas de conversa, eu tenho mostrado muita coisa para ele, ele também tem me dito muita coisa. Estão entendendo? Nós temos que ter um encontro com o Senhor, mas precisamos de relacionamento, ou seja, conversar com ele. O terceiro degrau, o terceiro estágio, é nós participarmos dos propósitos e dos projetos de Deus. E como é que nós vamos saber e participar dos propósitos e dos projetos de Deus se nós não temos relacionamento? Por exemplo, o encontro com o Barrichello, ele tem um projeto lá de uma construção, está encarregado de fazer o muro lá do nosso terreno, lá que nós temos aqui no... não é o lugar? Morada do Ouro, né? E Barrichello diz: ó, pastor, foi bom encontrar porque eu estou precisando de tijolo, estou precisando de ferro, areia e tal. É mesmo, tal. Conversou, né? Do encontro teve aí já. Nós temos que, através do relacionamento, tomarmos conhecimento dos projetos. Mas não só tomar conhecimento, mas participar. De nada adianta o Barrichello dizer: eu preciso de tijolo, de ferro, tal. E eu digo: ah, tá bom, muito bom, você está precisando. E não faço nada. Agora eu participo do projeto, eu digo, ou do relacionamento, da conversa, surgiu a necessidade. Não, Barrichello, pode contar. Amanhã eu estou mandando 2.000 tijolos para você. Opa, aí já comecei a participar dos projetos de Deus. Estão me entendendo? A hora está passando e o quarto é nós cooperarmos com tudo que provém de Deus. Não é apenas um projeto, é com tudo. Aí quando isso ocorre, nós podemos estar andando na luz, em plena luz. Amém? Tem que ter um encontro, tem que ter relacionamento, tem que participar de propósitos, de projetos, e depois temos que ser cooperadores de tudo o que Deus quer e projeta. Esse é o desejo de Deus. E para que nós sejamos bons cooperadores de tudo o que Deus quer, tem como viver uma vida dessa como cooperador sem amizade, sem intimidade? Não. Não tem. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa amizade, essa afinidade, para que não só nós possamos conhecer aquilo que Ele quer revelar, como também, numa conversa franca, Ele possa nos dar aquilo que Ele é um Deus bom. Uma coisa é você chegar, não é? Como filho, chegar: pai, eu quero isso, e das costas. A outra coisa é você sentar no colo do pai e começar a beijar: o pai, você é maravilhoso, olha, eu gosto do senhor, forte. Aí, né? E sabe uma coisa, pai? Você está ficando, parece que você está ficando velho, você cada dia está mais novo, tal, né? E começa a passar a cabeça do velho, tal, e daqui a pouco ele diz: pai, eu queria, ele diz: ô, meu filho, toma aí, dá na hora. Você acha que Deus não tem sentimento? Claro, Ele ama. E se Ele deseja relacionamento, é porque Ele quer isso, queridos. Ele quer expressão, Ele quer que nós expressemos amor, carinho. Porque Ele tem sentimento, Ele é pessoa. E quem ama tem sentimentos. E tem muita gente que quer só botar Deus na parede. O Senhor é poderoso, eu quero, não abro mão, tal, e vai embora. Você é pai. Fica mais fácil tratar com carinho, não fica? O pai que o filho sabe ser meloso, é brincadeira, né? Ele concede. Por isso que a vontade de Deus é que nós nos relacionemos com Ele, porque Ele sabe que quanto maior o estreitamento do relacionamento, mais nós seremos mais abençoados. E é por isso que Ele diz: minha mão está estendida, não está encolhida, não está estendida, eu quero é abençoar. Agora vocês não estão sabendo pegar as minhas bênçãos. Amém? A hora já manda parar. Mas eu quero ainda citar um versículo do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 12. Ele diz o seguinte: desenvolvei, olha o verbo, a vossa salvação. Desenvolver a salvação implica em disposição, estar aberto à transformação. Eu quero dizer que este é o desejo de Deus, que nós andemos na luz, para que possamos não só conhecer a luz que vem dos céus, que é Jesus Cristo, mas também que Ele possa estar vendo, e até nós comecemos a olhar para nós mesmos. E na claridade, no escuro, se você olhar para você no escuro, você não vai ver uma mancha. Se eu me troco, né, e está meio escuro, eu olho no espelho, não está vendo direito, pode estar com a roupa manchada, suja, você não enxerga. Mas quando você bota em cima da luz, aí você vê, tem muitas coisas que precisam ser modificadas em nossas vidas. E é por isso que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê, enxerga, olha com tua luz se há algum caminho mau, e me faz andar, caminhar por caminhos eternos, caminhos que me levem à vida eterna, caminhos que me levem a estar contigo sempre. Eu queria perguntar já nesta noite se há alguém entre nós que ouviu a mensagem. Eu não a concluí, mas quero dizer para aqueles que acham que tem algum problema, um dos versículos que nós lemos no mesmo texto da primeira carta de João, capítulo 1, eu li até o verso, eu li apenas, ficamos só no andarmos na luz, no versículo 7, mas no 9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguém entre nós que ouviu essa mensagem e sentiu desejo no coração de entregar a sua vida ao Senhor para que Ele possa perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça? Faça um sinal com sua mão, você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Temos alguém aqui? Temos em nosso meio alguém que deseja fazer uma aliança, um pacto com o Senhor Jesus Cristo? Alguém? Faça um sinal com a mão. Nós não temos ninguém. Será que a palavra foi para crente? Parece que foi, né? e sinto desejo de fazer uma aliança com o Senhor. E eu quero ainda fazer outro convite, já que me parece que nós não temos ninguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu quero também fazer outro convite. Há alguém em nosso meio que está mesmo vivendo, está vindo à igreja, mas deseja um relacionamento mais íntimo com o Senhor e não está tendo força suficiente para que haja essa intimidade com o Senhor. Você quer receber? Venha. Tem uma pessoa, pode vir, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, ele vai dar força àqueles que desejarem a buscarem uma intimidade maior com Deus. Ao invés de fugir, ao invés de estar se retirando da luz, mas deseja aproximar-se mais da luz. Mesmo que a luz esteja revelando tudo aquilo que precisa ser mudado, mas essa é a finalidade da luz. A finalidade da luz é mostrar, é revelar tudo aquilo que precisa ser mudado. Glória a Deus. De quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar indo à plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, ele é.